Ficheiro 79, quinta parte, Lali Broch. Página 517, capítulo 26. O regresso do Senhor das Terras. De início sentíamo-nos tão felizes só de estarmos juntos e longe de Leor que não falávamos muito. Para atravessar a superfície plana da charneca, Donas podia transportar-nos sem grande esforço e cavalguei com os braços em torno da cintura de Jamie, regozijando-me com a sensação dos músculos aquecidos pelo sol, encostados à minha face. Quaisquer que fossem os problemas que pudéssemos enfrentar, e eu sabia que havia muitos, estávamos juntos, para sempre, e isso era o suficiente. Quando o primeiro impacto de felicidade amadureceu, no esplendor do companheirismo, começámos a conversar outra vez. De início, sobre a região que atravessávamos. Depois, cautelosamente, sobre mim e do lugar de onde eu viera. Ele ficava fascinado com as minhas descrições da vida moderna, embora eu pudesse ver que a maioria das minhas histórias lhe pareciam contos de fadas. Adorava especialmente as descrições de automóveis, tanques e aviões, e fez-me descrevê-los inúmeras vezes o mais detalhadamente possível. Por um acordo tácito, evitávamos qualquer menção a Frank. Conforme a distância percorrida aumentava, a nossa conversa voltou-se mais para o tempo presente. Callum, o castelo, depois a caça ao veado e o duque. Parece um bom tipo, observou Jamie. Quando o caminho se tornou mais difícil, desmontou e passou a caminhar ao lado, o que facilitava a conversa. Também achei, disse, mas... Ah, sim, não se pode confiar muito no que um homem parece ser atualmente, concordou. Ainda assim, demos-nos bem, ele e eu. Sentávamos-nos juntos e passávamos a noite a falar à volta do lume na cabana de caça. Aliás, ele é mais inteligente do que parece. Sabe a impressão que a voz dele causa e acho que a usa para se fazer passar um pouco por tolo, enquanto a sua astúcia está lá, a trabalhar, por trás do olhar. É disso que eu tenho medo. Tu contaste-lhe? Encolheu os ombros. Um pouco. Ele sabia o meu nome, é claro, daquela outra vez no castelo. Ri ao lembrar-me do relato que ele fizera daquela altura. Vocês recordaram os velhos tempos? Ele sorriu, as pontas dos cabelos a flutuarem pelo rosto na brisa de outono. Só um pouco. Perguntou-me uma vez se eu ainda tinha problemas intestinais. Mantive o ar sério e respondi que normalmente não, mas que talvez estivesse a começar a sentir um pouco de dor de barriga. Riu-se e disse que esperava que isso não incomodasse a minha bela mulher. Ri também. No momento, o que o Duque fizesse ou deixasse de fazer não parecia de grande importância. Ainda assim, um dia ele poderia ser útil. Contei-lhe também que era procurado, mas não culpado da acusação, embora houvesse pouca probabilidade de prová-lo. Pareceu compreensivo, mas tive o cuidado de não lhe contar as circunstâncias, quanto mais o facto de haver um prémio pela minha cabeça. Eu ainda não chegara à conclusão se podia confiar nele, quando o velho Alec irrompeu no acampamento, como se o próprio diabo estivesse no seu encalço, e Murtagh e eu partimos no mesmo dia. Isso fez-me lembrar. E onde está o Murtagh? Perguntei. Ele voltou contigo para Leor? Esperava que o pequeno membro do clã não se tivesse metido em confusão, nem com Callum, nem com os habitantes de Cranesmuir. Ele começou a voltar comigo, mas o animal que cavalgava não era par para Donas. Sim, és um rapaz valoroso, Donas, Mobo e Deg. Deu uma palmadinha no reluzente pescoço do alazão, e Donas relinchou e sacudiu a crina. Jamie ergueu os olhos para mim e sorriu. Não te preocupes com o Murtagh. É um passarinho alegre que sabe cuidar de si próprio. Alegre? O Murtagh? Contente, bem-humorado, pareciam palavras incoerentes, tratando-se de Murtagh. Acho que nunca ouvi sorrir. E tu? Ah, sim, pelo menos duas vezes. Há quanto tempo o conheces? 23 anos. Ele é meu padrinho. Ah, bem, isso explica muita coisa. Não achei que fosse preocupar-se por minha causa. Jamie deu-me uma palmadinha na perna. Claro que preocuparia. Ele gosta de ti. Vou acreditar na tua palavra. Tendo voltado a tocar nos últimos acontecimentos, respirei fundo e perguntei algo que desejava ardentemente saber. Jamie? Sim? A Gaylis Duncan? Eles vão realmente queimá-la? Ergueu os olhos para mim, franzindo ligeiramente a testa, e assentiu com a cabeça. Creio que sim. Mas só depois de a criança nascer, é isso que está a perturbar-te? Uma das coisas. Jamie, olha para isto. Tentei levantar a volumosa manga, não consegui. E contentei-me em puxar a gola da minha blusa do meu ombro para mostrar a minha cicatriz de vacinação. Deus do céu, disse ele devagar, depois de lhe ter explicado. Olhou-me incisivamente. Então é por isso? Então ela é da tua época? Encolhi os ombros. Não sei. Tudo o que posso dizer é que ela provavelmente nasceu depois de 1920. Foi quando a vacinação em massa foi iniciada. Olhei por cima do ombro, mas nuvens baixas escondiam os penhascos que agora nos separavam de Leor. Acho que nunca saberei, agora. Jamie tomou as rédeas de Donas e conduziu-o para o lado, para um pequeno pinhal à beira de um riacho. Agarrou-me pela cintura, levantou-me e colocou-me no chão. Não lamentes por ela, disse com firmeza, abraçando-me. É uma mulher má, uma assassina, se não uma bruxa. Matou realmente o marido, não é verdade? Sim, respondi com um estremecimento, lembrando-me dos olhos vidrados de Arthur Duncan. Mas ainda não compreendo porque tinha ela de matá-lo, disse ele, sacudindo a cabeça, estarrecido. Ele tinha dinheiro, uma boa posição e duvido que a maltratasse. Olhei-o com exasperada surpresa. E é essa a tua definição de um bom marido? Bem, sim, disse ele, franzindo a testa. O que mais podia ela querer? O que mais? Fiquei tão desconcertada que olhei para ele por um instante. Depois deixei-me cair na relva e comecei a rir. Onde está a piada? Julguei que estávamos a falar de um assassínio. No entanto, ele sorriu e passou o braço à minha volta. Eu estava a pensar, disse ainda rindo, se a tua definição de um bom marido é alguém com dinheiro e boa posição que não bate na mulher, o que faz isso de ti? Ah, exclamou, riu-se. Bem, Sassenach, eu nunca disse que era um bom marido. Nem tu. Sádico, acho que foi isso que me chamaste. E algumas outras coisas que eu não repetiria por uma questão de decência, mas não um bom marido. Ótimo, então não me sentirei obrigada a envenenar-te com cianeto. Cianeto? Olhou-me com curiosidade. O que é isso? O que matou Arthur Duncan. É um veneno rápido e muito poderoso. Bastante comum na minha época, mas não aqui. Humedeci os lábios pensativamente. Senti o gosto do cianeto nos lábios dele. E apenas isso foi o suficiente para fazer todo o meu rosto ficar dormente. Age quase instantaneamente, como viste. Eu devia ter adivinhado naquela ocasião, a respeito de Gaylee, quero dizer. Imagino que ela o tenha obtido a partir de caroços de pêssego ou de cereja triturados, embora deva ter dado um grande trabalho. Ela contou-te porque fez aquilo? Suspirei e esfreguei os pés. Os meus chinelos haviam-se perdido na confusão junto ao lago. E eu estava sempre a apanhar lascas de madeira e gravetos por não ter os pés endurecidos como os de Jamie. Isso e muito mais. Se tiveres alguma coisa para comer no teu alforje, porque não vais buscar e eu conto-te tudo. Entramos no Val de Brochtuarach no dia seguinte. Quando saímos dos contrafortes, avistei um cavaleiro solitário a uma certa distância, vindo mais ou menos na nossa direção. Era a primeira pessoa que eu via desde que deixáramos Cranesmuir. O homem que se aproximava era vigoroso e de aparência abastada, com um lenço de pescoço muito branco aparecendo na gola de um resistente casaco de sarja cinza, as longas pontas deixando à mostra apenas uns 5 centímetros das suas bragas. Estávamos a viajar há quase uma semana, dormindo ao relento, lavando-nos nas águas frias e limpas dos riachos e vivendo de coelhos e peixes que Jamie conseguia apanhar e de plantas e frutos comestíveis que eu conseguia encontrar. Com os nossos esforços conjuntos, a nossa dieta era melhor do que a do castelo, mais fresca e certamente mais variada, ainda que um pouco imprevisível. No entanto, se a nutrição estava mais do que a contento na vida ao ar livre, a aparência era diferente. E fiz uma rápida avaliação do nosso estado quando o cavalheiro, montado, hesitou, franzindo o sanho, depois mudou de direção e veio a trotar lentamente na nossa direção para investigar. Jamie, que insistira em caminhar a maior parte da viagem para poupar o cavalo, tinha realmente uma aparência nada respeitável. As meias manchadas até aos joelhos de poeira vermelha, a camisa rasgada pelos arbustos e a barba de uma semana eriçando-se furiosamente das faces e dos maxilares. O seu cabelo crescera bastante nos últimos meses e chegava-lhe aos ombros. Em geral, apanhado num rabicho ou amarrado na nuca com uma fita, agora estava solto, espesso e desgrenhado, com pequenos pedaços de folhas e galhos presos nas desalinhadas madeixas cor de cobre. Com o rosto queimado do sol, num tom de bronze avermelhado, as botas rachadas, a espada e a adaga enfiadas no cinto, realmente parecia um bárbaro das terras altas. Eu não estava muito melhor. Suficientemente tapada pelos rufos da melhor camisa de Jamie e pelo remanescente do meu vestido, descalça, enrolada no seu manto de xadrez, parecia uma maldrapilha. Encorajado pela névoa úmida e não sofrendo nenhuma restrição em forma de pente ou escova, o meu cabelo rebelara-se em toda a cabeça. Também havia crescido durante a minha estada no castelo e flutuava em nuvens e caracóis pelos meus ombros, entrando-me nos olhos sempre que o vento vinha de trás, como agora. Afastando dos olhos os caracóis revoltos, observei a aproximação cautelosa do cavalheiro de cinzento. Jamie, vendo, parou o nosso cavalo e esperou que ele se aproximasse o suficiente para poderem conversar. É o Jock Graham, disse-me, de Murch Nardach. O homem parou a alguns metros de distância e ficou a examinar-nos cuidadosamente. Os seus olhos, com grandes bolsas de gordura, estreitaram-se e pousaram com desconfiança em Jamie. Em seguida arregalaram-se, repentinamente. Lalibroch? Perguntou incrédulo. Jamie assentiu com a cabeça. Com um ar completamente ilógico, de orgulho de proprietário, colocou a mão na minha coxa e disse: e a minha senhora Lalibroch. A boca de Jock Graham abriu-se alguns centímetros. Depois recompôs-se rapidamente numa expressão de agitado respeito. Ah, minha senhora, disse, tirando o chapéu com atraso e fazendo uma vénia na minha direção. Então vão para casa? Perguntou, tentando manter o olhar fascinado longe da minha perna, nua até aos joelhos, por causa de um rasgão na roupa e manchada com o sumo das bagas de sabugueiro. Sim. Jamie olhou por cima do ombro dele, em direção à fenda no monte, que ele me dissera ser a entrada para Broch Tuara. Estive lá recentemente, Jock? Graham desviou os olhos de mim e olhou para Jamie. Sim, estive lá. Todos estão bem? Ficaram contentes por vê-lo, imagino. Boa viagem então, Fraser. E com uma joelhada apressada nas costelas do cavalo, virou-se e começou a subir o val. Vimo-lo afastar-se. De repente, a uns 100 metros de distância, ele parou. Virando-se na sela, ergueu-se nos estribos, colocou as mãos em volta da boca e gritou. O som, trazido pelo vento, chegou a nós fraco, mas distinto. Bem-vindo a casa! E desapareceu atrás de uma elevação. Broch Tuarach significa torre voltada a norte. Da encosta da montanha acima de nós, a torre que dava o seu nome à pequena propriedade não passava de mais um aglomerado de rochas semelhante àqueles que ficavam nos sopés dos montes que havíamos atravessado. Descemos por uma fenda rochosa e estreita entre dois penhascos, guiando o cavalo entre as pedras. Depois, o trajeto tornou-se mais fácil. A terra a ondear suavemente através dos campos e de cabanas esparsas, até finalmente chegarmos a uma estrada pequena e sinuosa que levava à casa. Era maior do que eu esperava. Uma bela mansão de 3 andares de pedra branca, rebocada à cal. As janelas delineadas com a pedra cinzenta ao natural. Um telhado alto de ardósia com múltiplas chaminés e diversos edifícios menores em redor, pintados de branco, com pintainhos em volta de uma galinha. A velha torre de pedra, situada numa pequena elevação, na parte posterior da casa, erguia-se a quase 20 metros de altura, com um telhado em cone, como o chapéu de uma bruxa, rodeado por 3 fileiras de minúsculas seteiras. Quando nos aproximávamos, ouviu-se uma repentina e terrível algazarra vinda das construções anexas, e Donas assustou-se e empinou-se. Não sendo uma amazona exímia, fui imediatamente lançado ao chão, aterrando de forma humilhante na estrada de terra. Com uma rápida apreciação da importância relativa dos factos, Jamie saltou e agarrou o cabresto do cavalo, deixando-me entregue à própria sorte. Os cães já estavam quase em cima de mim, rosnando e latindo, quando consegui levantar-me. Aos meus olhos, apavorados, parecia haver uma dúzia deles, todos com os dentes arreganhados e perigosos. Ouvi um grito de Jamie: Bran, Luke, Cheers! Os cães patinaram até parar completamente, a alguns passos de mim, confusos. Correram de um lado para o outro, rosnando com hesitação, até ele falar outra vez: Cheers, Momais! De pé, seus malvados! Eles obedeceram e a cauda do cão maior começou a abanar gradualmente, uma vez, depois duas vezes, em dúvida. Claire segurou o cavalo. Ele não deixará que eles se aproximem e sou eu quem eles querem. Caminha devagar, não vão atacar-te. Falava descontraidamente para não alarmar ainda mais o cavalo e os cães. Eu não tinha tanto sangue frio, mas fui-me aproximando dele cuidadosamente. Donas sacudiu a cabeça e revirou os olhos quando segurei a brida, mas eu não estava disposta a aturar explosões de mau humor. Dei um puxão firme nas rédeas e agarrei o cabresto. Os grossos lábios aveludados retorceram-se, mostrando os dentes, mas eu dei outro puxão ainda mais forte. Coloquei o rosto bem perto do grande olho dourado e penetrante e devolvi-lhe o olhar furioso. Não te atrevas, adverti, ou vais acabar comida para cão e eu não vou levantar um dedo para te salvar. Enquanto isso, Jamie caminhava devagar em direção aos cães, um dos braços estendidos para eles com o punho fechado. O que parecia uma matilha resumia-se a 4 cães. Um pequeno terrier, acastanhado, 2 pastores, peludos e malhados, e um enorme monstro preto e cor de canela que podia passar pelo animal enorme e feroz de o cão dos Baskervilles. Essa ameaçadora criatura esticou um pescoço mais grosso que a minha cintura e cheirou delicadamente os nós dos dedos que lhe eram oferecidos. Uma cauda, semelhante a um cabo de navio, começou a bater de um lado para o outro com crescente fervor. Em seguida, atirou para trás a enorme cabeça, ganindo de alegria, e pulou para cima do dono, derrubando e estatelando no chão. E assim Ulisses regressa da guerra de Troia e é reconhecido pelo seu fiel cão, recitei para Donas, que relinchou levemente, dando a sua opinião sobre Homero ou sobre a indigna manifestação de emoção que acontecia na estrada. Jamie, rindo, acariciava o pelo e puxava as orelhas dos cães, que tentavam lamber-lhe o rosto, todos ao mesmo tempo. Finalmente conseguiu afastá-los o suficiente para se levantar, mantendo-se de pé com dificuldade diante das suas empolgadas demonstrações. Bom, pelo menos alguém está contente por me ver, disse rindo, enquanto afagava a cabeça do animal. Este é o Luke, disse, apontando para o terrier. E estes são o Elfin e o Mars. São irmãos e excelentes cães pastores. E este colocou a mão carinhosamente na enorme cabeça negra que se babou de satisfação. É o Bran. Vou confiar em ti, disse eu cautelosamente, estendendo o nó de um dedo para ser cheirado. O que é? Um staghound, um cão usado na caça ao veado. Coçou as orelhas empinadas, declamando. Assim Fingal escolheu os seus cães de caça. Olhos escuros, orelhas como folhas, peito de cavalo, pernas como foices e a articulação da cauda distante da cabeça. Se essas são qualidades, então tens razão, disse eu, inspecionando Bran. Se a articulação da cauda fosse mais distante da cabeça, poderias montá-lo. Eu costumava fazer isso em miúdo, não com o Bran, mas com o avô dele, Nairn. Deu uma última palmadinha carinhosa em Bran e impertigou-se, olhando na direção da casa. Pegou na brida do irrequieto Donas e conduziu-o pela descida. E assim Ulisses regressa para casa disfarçado de indigente, citou em grego, tendo ouvido a minha observação anterior. E agora, disse, endireitando a gola com certa amargura, acho que está na hora de lhe lidar com Penélope e os seus pretendentes.